Nova Noite, F5837, cruzando agora o 265 para o 150. O objeto 5837, essa identificação, voe na proa de Alagoinha para a chegada Bonfi, desça até nível de voo 080. 080, sim, proa de Bonfi. Guarulhos. Confirma a rota apenas. Aqui a rota, uniforme risco 58. Entendi. Proa de Bonfi para a chegada Bonfi. Proa de Bonfi, 5837. 2 com 3 a bordo, 3 horas e 30. Alterno a Guarulhos. O Rio está livre até o ponto de espera. 1015, chame foto. Livre ponto de espera, chamará pronto o Rio 5972. Hotel Versailles, last 1-0, airport 019. Hotel 019, contact Tower, 118.6. 118.6, boa noite, obrigado, airport 019. Pronto, acionamento, pode iniciar, aguardando sua cópia, só um instante. Positivo, então nós estamos aqui livre o nosso pushback e acionamento e boa para posterior cópia, 9908. Peste QNH 10015. Via 4000, 1015, 5837. O 109, clear to land, 070 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, airport 019. Rio 5972, ponto de espera da 10, está pronto. Sente Rio, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, Rio 5972. Para o táxi, o Xanelian 224 está com 8.7 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, 2 horas e... correção, 2 horas e 5 minutos, alterna Salvador. Sim, o Xanel número 2 no ponto de espera, 1015 ajuste, chama pronto para decolagem. Chamará pronto para decolagem, o Xanelian 224 aguardando a aeronave da Rio. Objeto 5837, prossiga. Pode voar, pelô. Autorizado pelô, objeto 5837. Autorizado pelô, 5837. Momento, chamamos para a Copa aqui, 990. Afirmativo. Ali mantém o Rio 5972. Portugal 1019, grounded 57, right Alpha, and maintain before Juliet taxi. Right on Alpha, Objeto 57 no meia, aciona identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Fala Confins, solo Salvador, Gona 074, 06 para o pushback acionamento. Autorizado, time taxi. Vai chamar para o taxa no 074. O Rio está livre, 070 com 4 nós. Livre decolagem para o Rio 5972. Poxa, né? Após ali mantém. Após o Rio ali mantém, 6224. Total copia. Ground Condor 061. Go ahead. Condor 061 requests ATC clearance to Frankfurt. Okay, clear to Frankfurt, 5330. Takeoff runway 10 left turn. UCA departure, ZIPA transition. Temperature 10 Natal, and then like your flight plan. And Salvador departure 109 at decimal 8 and Skulk 5415. Condor 061, cleared Echo Delta, Delta Foxtrot, climb flight level 330. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Tipa transition, Uniform Zulu 10 Natal, and the Skulk 5415. No report start and pushback. I'll call you back in 2 minutes for start and pushback, Condor 061. Decolado 00, 198, bom voo. 198, boa noite, obrigado. Negar 1095, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000-1015 para o ILS X-Ray da pista 10, reportará quando no localizador, tem possivelmente poderíamos voar Duna? 5540, 198 com cruze, saída do colão pista 110 com curva à direita, total 9908. 9908, só confirmando, é, desconsidere, faça da EL, mantenha a radial 1918 até 80 milhas, após 80 milhas, ouça gás, chame pronto. Ok, 198, radial 80 milhas, após a gás, cruze, é, mais uma vez, abri. Objeto 57 no meia dessa via para 3 mil pés, QNH 1015. 3015, EB 57 no meia via. Cordial 019, hold before Juliet. Observe before Juliet, reporting of 019. Dois, dois, quatro, ao 02, 0928, bom. 0928. Dané 6224. Dané 6224, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, sai da PUCA. 190 na PUCA. Total chamando ponto de espera 1015, total 9908. Chamando ponto de espera com ajustado 1015, 9908. Novo Salvador, Gono 074, 153 a bordo, 4330 de autonomia, altera Galeão, pronto para o táxi. Como vai seguir o tráfego da Total? No ponto de espera chama pronto, 1015. Habitat 5837, complete aproximação, chame torre, 118 desse almeio. 186, obrigado, 537. Olha a boia. Já de 57 no meia, dessa via para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS-X-Way, reposto estabilizado no localizador. Negativa, já de 57 no meia, prossiga na chegada. Sim, senhora. 37. 5344, aceno identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Chegada Mari para o 050, 5344. total 9908, está fazendo ponto de espera da 1-0. Afirmativo total, paciente, após o tráfego de esposo, será autorizada a minha afirmativa. Portugal 019, gate 10, via taxi direto. Taxi via Juliet, can you confirm the stand, please? 10. Stand 10, Portugal 019. E o 5972, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. No 33.25, alterna 125.1, Rio 5972. Liberação para a Jericó. Após o tráfego na curta ali, Matheus. Ok, calma. Passagem. Direita Alfa e Kilo Pátio 3. Direita Alfa, Kilo Pátio 3, obrigado. 537, livrou. Foxtrot. Nova Livre, 0904-9. Aqui, autorizado a decolar. Espera da 1-0, pronto, na 074. Alinhar e manter no 074. Ali mantém na 1-0, no 074. Chané 6224, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Chané 6224, copia o controle. Objeto 579 estabilizado no localizador. Agora mesmo, estabilizou, sem checar. Webjet 5796, chame torre 118.6. 18.6, boa noite. Boa noite, Salvador, Webjet 5716, em aproximação para o 10, sem checar. Ué. Aguarda agora, pista livre. Aguarda. Total ao Zulu 1, 198, bom voo. 198, boa noite. 4 dessa via para 2000 pés. Quem negar no 095, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ok, para 2000, reporte estabilizado no localizador, 5344. 170, para 160, aproxima Mari. Apoio na 198 por 80 milhas, 9908. Total 9908, contato radar na decolagem, subata nível de voo 320, saída da EL. Saída da EL, até o 320, 9908. Voo 1805, atingindo nível 160, aproxima Mare. 049. 32. Contato radar decolagem 10-0074. Controle Salvador, o voo 1805, boa noite, atinge nível 160, aproxima Mare. Voo 1805, acende identificação, via chegada Mare, desce até nível de voo 050. Via Mare, desce para o 050, voo 1805. Livre Pouso 0804. 574 aos 14 e 19 e 8, bom voo. 098, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 074, nada El. 1074, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240 na da EL, no 074. Total 9908, autorizado, vai direto da EL. Direto da EL, aproximando de 9908. Web no solo aos 14, Alfa e Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, Web. Kilo da EL, gol no 074. No 805, dessa via para 2000 pés, quem negar no 015. 1-0-5 ajustado, desce via para 2000 pés, o gol 1-805. VIP 5344 estabilizado? Afirmo, senhora, estabilizado, 5344. VIP 5344, com prédio de aproximação, chame torre, 1-9-3-1-6. 18-6, obrigado. Daqui a pouco. Salvador, muito boa noite, ao Trip 5344. Boa noite, Trip, reporte no externo. Quem reportará? 5344. Oi, Salvador, boa noite, ao Sam, Mike, Hotel Romeu, posição 7. Prossiga na posição 7. Empresa, solicita autorização de reporte da posição 7 para o pátio 3, posição 8. Autorizado iniciar, na minha escuta permanente, reporte no FAT 3. Relativo, autorizado, mantendo a escuta constante. Trip 5344, passou externo, baixar o trabalho. Autorizado pouso Trip 1 com 4 nós. 100 com 4, 5344. Total 9908, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3225, confirme alternada? 125.1, total 9908. 5.